Amém, glória a Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé agora, olhasse para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele assim: esse é o melhor local para se estar nessa noite. Dê um abraço gostoso, mas dê um abraço gostoso. Esse é o melhor local para você estar nessa noite. Aí na galeria também, dá um abraço no teu irmão. Aleluia, foi abraçando os irmãos lá na central de Cabo Frio que um dia eu olhei para o lado, abracei uma menina bonita e Deus me deu ela, viu? Quem sabe Deus faz o mesmo. Vamos orar, dê as mãos ao seu irmão. Cadê o tecladista? Aleluia, vamos orar, vamos invocar a bênção do Senhor. Eu quero convidar a minha esposa para estar orando. A minha esposa é meu esteio espiritual, é minha intercessora, ela é meu feedback, ela é um norte na minha vida. Ora, amor, fica à vontade. Senhor, nós te exaltamos nessa noite. Deus, os nossos corações, oh Deus amado, está diretamente ligado a ti, Senhor. Senhor, queremos nos esvaziar completamente, Senhor, e dizer que o Senhor é o dono das nossas vidas. O Senhor é que nos conduz e nos leva, Senhor, aonde que tu queres que estejamos. Senhor, é com alegria, é com temor no coração que estamos diante de ti, diante da tua igreja nesta noite. Senhor, dizendo que usa-nos, ó Pai, usa-nos, ó Deus, como instrumento de ti, enche-nos, ó Deus, de autoridade, de sabedoria vinda do teu trono, Senhor, porque, Senhor, tudo que o Senhor irás fazer, Senhor, nesses tempos, Senhor, se não tiver a tua aprovação, se o Senhor não tiver à frente, Senhor, nada podemos fazer, mas se o Senhor dá, Senhor, o teu rumo, dá, Senhor, a tua providência, o Senhor está, o Senhor ir à frente, ó Pai, nós dizemos, estamos aqui, Senhor, e usa-nos, ó Deus, como tu desejas usar. E nós te agradecemos nessa noite, Deus, por esse privilégio de poder falar contigo, porque o Senhor, é só o Senhor, merece toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Senhor, seja bem-vindo neste lugar, Senhor, e restaura vidas, Pai, restaura a alma, Senhor, restaura, Senhor, a tua igreja, porque é isso que estamos querendo, ó Pai, que o Senhor transforma as vidas, em nome de Jesus, é que nós choramos, amém. Obrigado, obrigado. Assente, por favor, eu gostaria de honrar alguém neste lugar. A Bíblia diz que a gente precisa honrar quem merece honra, quem é digno de honra. Eu quero agradecer a Deus pelos dois pastores que permaneceram nessa igreja, que lutaram, que me deram acolhida. Eu gostaria que vocês aplaudissem o Guto. Fica de pé, Guto. É um guerreiro. Merece a nossa honra. Aplauda também a Márcia, está numa das congregações. Deus te abençoe, Guto. Amém. Deus te abençoe. Aos 15 anos de idade, mais ou menos, eu estava num retiro espiritual de carnaval com uma rapaziada lá da Igreja Metodista Central de Cabo Frio, a minha igreja mãe, minha igreja de origem. Eu sou bisneto de metodista, meu bisavô, um negão abençoado. A única foto que eu tenho dele, dá para ver só os dentes dele. Dente linda. Uma foto antiga, uma bênção, um referencial espiritual para mim, para minha vida, para minha família. Aos 15 anos de idade, eu estava num retiro espiritual e era uma manhã de consagração e jejum. Naquela época, nós íamos para a primeira reunião de oração em jejum. Eu já era bem faminto na época, alguém de 15 anos fazer jejum, sempre um sacrifício muito grande, né? E eu me lembro que naquela manhã estava quente, nós estávamos debaixo de uma tenda, nós estávamos adorando a Deus de mãos estendidas, e eu senti uma energia espiritual, essa visão, essa memória me veio à tona no momento do louvor, quando eu vi essa rapaziada aqui adorando a Deus. E um choque enorme tomou conta do meu corpo, eu levei um susto enorme, e como nós estávamos no lugar improvisado, eu pensei que eu tinha colocado o dedo no bocal de luz, você sabe o que é, né? Estava tudo muito próximo, eu falei, caramba, eu devo ter encostado no bocal de luz, e olhei, estava bem alto, e aquela foi uma experiência incrível. Eu nunca havia sentido a presença de Deus daquela forma, e foram dias marcantes. Naquela mesma noite, nós estávamos no monte adorando, e pela primeira e última vez, eu toquei violão sobre a unção do Espírito Santo. Foi algo extraordinário. Eu nunca consegui aprender a tocar violão. Eu fiz um ano de curso de violão. Eu fiz 3 anos de piano. Piano arranhava um pouco. Mas Deus derramou um dom sobre a minha vida. E passado o retiro espiritual, nós estávamos numa cela de oração que nós tínhamos formado para alguns jovens mais amigos. E naquele dia, Deus começou a ministrar novas línguas na minha vida. E isso já faz 45 anos, e logo depois eu ouvi uma voz incrível que mudou toda a minha existência. Eu seria engenheiro químico, mas uma voz disse o seguinte: segue-me, abandona seus sonhos e me siga. Essa voz foi muito nítida. E foi impossível de fugir dessa voz. Eu sou arminiano, mas eu não posso deixar de crer que quando Deus determina algo, Guto, Ele faz e ponto final. E Deus me escolheu para o ministério pastoral, e eu tentei fugir de Deus de todas as formas que você possa imaginar, e Deus me cercou como cerca um peixe num aquário, e não me deixou ser alegre enquanto eu não tivesse me colocado nas mãos dele. E eu quero dizer que foi a coisa mais acertada que eu fiz na vida. Já se passaram 38 anos de caminhada pastoral fora o tempo na faculdade de teologia, e Deus me fez viver coisas incríveis. Estar em Deus é a melhor coisa que você pode fazer. Deus é tremendo. Diga comigo: Deus é tremendo. Deus é Pai. Então coloque a sua vida nas mãos dEle. Se eu fosse engenheiro químico, eu seria um engenheiro químico frustrado. E Deus me fez ser pastor da igreja dele, e é um privilégio incrível. Amém? No decorrer do tempo, vocês vão me conhecer um pouquinho mais. Abra comigo 1 Samuel, capítulo 9, versículo 16. 1 Samuca, capítulo 9, versículo 16 a 17, a gente vai se encontrar com uma história incrível, que tem enormes lições para nós. 1 Samuel, capítulo 9, 16, você pode ficar assentado. Diz assim, olha, 1 Samuel 9, 16, amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra, deixa eu ligar aqui meu cronômetro, da terra de Benjamim, a qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. Ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, pois olhei para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor disse: eis aqui o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. Diga comigo: Deus não erra. Você pode dizer mais uma vez? Deus não erra. Continuando, Samuel, 1 Samuel 10, vá para o versículo 10, versículo 24 e 25. Eu estou capturando alguns trechos da história de Saul. Então disse Samuel a todo o povo: vede já quem o Senhor escolheu. Não há entre o povo nenhum semelhante a ele. Então todo o povo aclamou, dizendo: viva o rei. Também declarou Samuel ao povo a lei do reino, e a escreveu no livro, e pô-lo perante o Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para a sua própria casa. E o último texto, 1 Samuel, capítulo 13, versículo de número 13 e 14. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13 também. Então disse Samuel a Saul: procedeste nesciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirás o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Palavra do Senhor. Me permita compartilhar algumas coisas introdutórias para que você entenda aquilo que Deus quer partilhar ao seu coração. Eu tenho certeza de que Deus tem algo tremendo para mim e para a sua vida. Preste bem atenção no que a gente vai compartilhar. Queridos, houve um tempo na história de Israel que ele foi liderado por profetas, sacerdotes, juízes, e esse foi um tempo extraordinário, de qualidade além do normal. Foi um período muito frutífero, marcado por conquistas, por celebrações esplêndidas dirigidas a Deus. Deus fluía de forma incrível através desses homens e mulheres que ele levantou, profetas e sacerdotes sobre Israel. Mas um dia o povo de Israel olhou para as nações ao seu lado. O meu som está alto ou está bom? Está ótimo? Está bom para vocês? Amém? Israel olhou para o lado e invejou as nações. Todas as nações tinham um rei. E então o povo de Israel começou a pedir também um rei. E Deus resolveu atendê-los. E atendendo a solicitação do povo, Deus ordenou para que o profeta Samuel consagrasse alguém muito especial: Saul. Eu sei que a gente só ouve coisas ruins desse camarada, mas eu não posso deixar de dizer que em algum momento Deus olhou para Saul, se enamorou por Saul, se apaixonou por ele, viu elementos potenciais incríveis na vida de Saul e apostou todas as cartas que ele tinha em Saul. Ah, eu repito, Deus não erra, diga comigo, Deus não erra. Ele não se equivoca. Amém? Deus é sábio, ele é soberano. E então a descrição bíblica sobre Saul é incrível. Os elementos qualificativos que a gente encontra no texto sagrado sobre Saul são incríveis. O profeta Samuel diz para o povo: não há ninguém semelhante a ele. Caramba! Deus não escolheu um qualquer. Deus escolheu alguém que era diferenciado. E eu posso afirmar de que Saul foi resposta de Deus para o povo de Israel. Ele queria um rei e Deus escolheu alguém com excelentes qualidades. Como eu disse, Deus viu elementos maravilhosos em Saul. Saul tinha tudo para dar certo. Mas quando a gente continua acompanhando a história desse homem de Deus, desse primeiro rei de Israel, a gente percebe que algo deu errado na sua caminhada. Ele estava bem. Deus o usava de forma incrível. A unção dos céus era poderosa sobre a vida de Saul. Mas a história dele diz para nós que algo deu errado. E a carreira de Saul foi interrompida por uma decisão divina. Deus é paciente, mas em algum momento Deus disse: basta, eu não me agrado de Saul, eu dei oportunidade para que ele se arrependesse, eu não aguento mais suas ministrações, eu não mais tenho Saul como o escolhido e separado. E então Deus usa o profeta Samuel para ir a Saul e repreendê-lo. Preste bem atenção, Deus é um Deus de perdão, amém? Deus é um Deus de novas oportunidades, mas você precisa se arrepender e mudar de atitude, mudar de vida, para que Deus não dê um basta na sua escolha. E então, Deus usou o profeta Samuel, e o profeta Samuel vai até Saul e compartilha a determinação divina e diz para ele, o seu reino teria sido estabelecido para sempre, mas você escolheu caminhar por caminhos tortuosos. A verdade é que em algum momento da sua trajetória, Saul começou a andar por caminhos que o distanciaram de Deus e ele não percebeu. Ele era um homem de Deus. Preste bem atenção que você vai ouvir hoje. Ele era alguém que tinha comunhão com Deus. Mas em algum momento ele caminhou, ele iniciou uma caminhada e esse caminho o distanciou do Pai. E ele não percebeu que estava longe. E quando ele olha para trás, percebe que Deus não estava a seu lado. Ele percebe que estava muito distante. Olha o que a Bíblia diz. Preste bem atenção. Abra sua Bíblia. Provérbios 14, 12. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor. Provérbios 14, 12. É palavra de Deus para o teu coração. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz o quê? E os caminhos de morte nem sempre são horrorosos ou amargos. E aí está o grande problema. Saul não percebeu que estava caminhando por um caminho de morte. A ideia que a gente tem de caminho de morte é opressão, deserto, sofrimento. Qualquer um sabe que esse caminho é ruim. Saul caminhou por um caminho que era delicioso. E Deus estava dizendo, esse é caminho de morte. E Saul não percebeu. O fato é que Saul tinha à sua frente caminho de vida e morte, e ele preferiu o segundo. Decidiu deliberadamente sabotar o projeto de Deus para a vida dele. Cuidado com as suas preferências, cuidado com as suas decisões. Você pode sabotar o projeto de Deus para a tua vida, para a tua descendência. E há atitudes que a gente toma que têm ecos profundos, que podem nos acompanhar durante várias gerações. Eu acabei de dizer para vocês que eu descendo espiritualmente de alguém que tem um testemunho incrível, que foi meu bisavô. A história dele chegou até mim. Eu sinto que eu sou resposta de oração desse homem, que eu não tive o prazer de conhecer e só o conheci através de histórias. Cuidado com as decisões que você está tomando agora. Elas podem produzir ecos que vão atingir gerações posteriores à tua. Fique ligado e focado em Deus. Como eu disse, Saul deliberadamente resolveu sabotar o projeto de Deus para a sua vida. E a Bíblia descreve que o fim de Saul foi triste. Em algum momento, numa guerra, ele estava encurralado pelos filisteus. Há tempo sem ouvir a voz de Deus, e então, no meio do desespero, Saul preferiu tirar sua própria vida, se suicidando, e aí encerra a história do primeiro rei de Israel. E aí você pode estar perguntando: o que a gente aprende disso? A história de Saul foi uma história de começo extraordinário, de um fim horroroso. O que a gente aprende? E há algumas lições que a gente aprende da história deste irmão, que foi alguém escolhido por Deus. Repita comigo, foi alguém escolhido por Deus. Guarda no seu coração. Amém? A escolha de Deus reside sobre você, sobre mim. Deus me elegeu, Deus me deu a salvação. E depende daquilo que eu fizer, nada vai roubar a alegria da salvação, nem o meu galardão lá no céu. Primeira lição que a gente aprende dessa história é que um bom começo não é sinônimo de um bom final. Um bom começo não é sinônimo de um bom final. Eu posso começar bem a carreira e me perder ao longo do caminho. Foi o que aconteceu com Saul. E o importante é manter-se firme no propósito inicial traçado por Deus para a minha vida. Há 40 e poucos anos eu ouvi a voz de Deus. E nesse período todo, algumas portas tentaram se abrir à minha frente. Algumas opções encantadoras a vida me trouxe. Mas havia um projeto inicial e eu foquei nesse projeto. E eu espero encerrar minha carreira focado no projeto de Deus. para não se perder, preste bem atenção no que eu vou dizer, para você não se perder, você precisa, com urgência, identificar os caminhos de morte que vão se apresentando num percurso da nossa existência. E como eu já destaquei, nem sempre é fácil perceber esses caminhos. E aí está um dos grandes problemas de Saul. Ele era soberbo. Ele era orgulhoso. A Bíblia descreve que ele gostava de ser ovacionado. Ele construía monumentos para a sua própria glória. E esse orgulho, essa falta de discipulado, falta de se colocar diante do seu mentor e obedecê-lo, levou Saul a andar por caminhos tortuosos. A sua alma foi tomada pela vaidade. E há dois erros fatais que Saul comete. Dois erros que chegaram ao coração de Deus e levaram o Senhor a dar um basta no seu ministério, dar um basta no seu reinado. O primeiro grande erro de Saul foi um dia em que Israel ia partir para a guerra e o profeta Samuel disse para Saul: me aguarda que eu vou sacrificar. Israel não saía para a batalha sem antes adorar a Deus: me aguarda. E Saul gostava de ser o bambambam da história. E o povo estava agitado. Deus o chamou para ser o quê? Rei. E não sacerdote. Deus o colocou como rei e não como sacerdote. E Saul se precipitou. E achou que seria o quê? Normal sacrificar. Ah, eu sou o escolhido de Deus. Eu posso sacrificar. E quando Saul estava sacrificando, Samuel, o velho profeta, estava vindo com a plena de outros profetas e desagradou. E Deus falou ao coração de Samuel: Saul é desobediente. O sacrifício que ele está oferecendo não me agrada. Ele não tinha autoridade espiritual para isso. Segundo erro. Deus havia determinado ao longo da história que quando Israel adentrasse na terra prometida, Israel deveria eliminar um povo chamado Amalequita. Os Amalequitas se opuseram ao projeto de Deus em algum momento. Não deram guarida para Israel quando Israel saía lá do Egito, do faraó, lá do governo do faraó. E os amalequitas fecharam as portas e Deus determinou que ia extinguir os amalequitas. E agora Israel tinha tudo para cumprir essa promessa de Deus. Saul sai em batalha contra os amalequitas, os vence e a ordem foi: não deixe sobrar nada. E Saul desobedeceu, trouxe bois, trouxe vaca, trouxe bens materiais. E quando Deus olhou aquilo, Deus se indignou. O orgulho, a falta de correção, a falta de submissão à sua mentoria o levou a desagradar a Deus. Quando a sua alma estava no perigo, Saul não percebeu e por isso perdeu a unção que havia recebido. Olha o que eu vou dizer agora. Guarda isso no seu coração. Saul pensou que estava imune ao fracasso só porque tinha a escolha de Deus sobre ti. Ele não levou em consideração o fato de que Deus não tem prazer na desobediência. Você pode ter a unção de Deus, pode ter a escolha, mas você não tem liberdade para fazer tudo. Você tem que estar de acordo com a vontade soberana de Deus. Se você fugir desse triângulo, desse guarda-chuva de obediência de Deus, todas as promessas de Deus deixam de estar ficadas na sua vida. O fato é, Saul se achava um supercrente, o pecado não vai me dominar, e as suas preferências arruinaram a sua história. Eu quero lhe fazer uma pergunta indigesta: para onde as suas preferências estão te levando? Cuidado com a soberba, cuidado com o orgulho. E é bom dizer algo muito interessante aqui. Quando Deus disse para Saul que não tinha mais prazer nisso, Saul deixou de ser rei de Israel? Não. O camarada continuou governando por cerca de mais 20 anos, sem a unção. Continuou no governo de Israel sem o mandato divino, sem a autoridade divina. E algumas vitórias ele teve, E alguém pode confundir vitórias como sinônimo da presença de Deus, vitórias sempre como sinônimo da orientação divina. E o fato é que Saul estava em desobediência. Preste bem atenção, o que você planta, você vai colher em algum momento. Pode demorar, mas você vai plantar, você vai colher. Tudo que você está plantando, você vai colher. Se você planta desobediência, você colhe tempestade. E um líder que não está debaixo da vontade de Deus, ele pode ficar anos e anos governando uma igreja, governando um ministério, fora do projeto de Deus, sem perceber. Até que um dia a tempestade vem, e como eu lhe falei, coisas que você faz aqui podem gerar ecos para toda a sua existência. Alguns anos atrás eu estava com um grande líder brasileiro, ele já foi uma das referências do meu ministério pastoral. Quando era mais novo, eu tive o prazer de recebê-lo na cidade onde eu era pastor. Eu era presidente do conselho de pastor da cidade, e havia uma unção especial sobre ele, uma palavra de sabedoria. Passaram-se os anos, esse irmão caiu em pecado, e tudo aquilo que Deus havia feito na sua vida foi destruído da noite para o dia. Noite para o dia, depois de descoberto o pecado. E passado alguns anos, eu estava ao lado desse grande ícone, que foi uma referência da minha vida. Ele não tem a mínima ideia que eu tinha com uma estima maravilhosa. Deus me tem me dado o privilégio de conviver com alguns ícones da igreja brasileira. Durante anos, eu tenho sido debatedor da Rádio Melodia, fui da Melodia, e durante anos da Rádio 93 FM, e tive o prazer de ser preletor dos cultos oficiais da Rádio 93 e conviver com alguns ícones da Igreja Evangélica Brasileira. E passado alguns anos, nós estávamos numa mesma sala conversando, e essa minha referência do passado estava do meu lado. Eu olhava para ele, e toda aquela admiração inicial não existia mais, e eu estava tentando encontrar a glória que tinha sobre ele. E eu olhava para ele tentando encontrar o brilho, tentar encontrar a glória, e falando comigo mesmo: cadê a glória? Cadê a unção que havia sobre ele? Ele não tinha ideia que eu estava olhando e procurando nele a glória. E ele fala com a mesma maciez, com a mesma desenvoltura, com o mesmo conhecimento, mas a unção foi embora, já foi século. Segunda coisa que a gente aprende de Saul: agradar a Deus passa por decisões e escolhas diárias. Vou repetir: agradar a Deus passa por decisões e escolhas diárias. A cada dia, a vida nos oferece boas e mais oportunidades. Eu tenho que decidir agradar a Deus ou não. Preciso escolher se vou agradar ao Todo-Poderoso, ao sistema que está à minha volta, se vou barganhar, se vou negociar aquilo que Deus me deu, ou vou manter-me íntegro. Dizer não para o pecado, dizer não para o sistema. Eu quero agradar a Deus. Eu diria para você que esta é uma batalha que diariamente a gente trava. A rapaziada mais nova trava essa batalha de forma mais intensa. Preste bem atenção, você quer agradar a quem te chamou, a quem te escolheu ou não? Mantenha-se firme no seu propósito, dizendo não. Você pode resistir ao pecado. Olha para o seu irmão, toca no ombro dele e diz: você pode resistir ao pecado. Mas fala como um profeta, fala assim: olha, você pode resistir ao pecado, hein? É só querer. Tem que ter comunhão com o Pai para resistir ao pecado. Saul preferiu atender às solicitações do seu desejo, negar agradar a Deus. Ele decidiu desagradar a Deus com as atitudes dele. Como eu disse, ele era soberbo, era precipitado, era governado por preferências estranhas. E essas preferências estranhas o levaram a escolher a desagradar a Deus. E como vocês viram, Deus retirou todas as promessas que estavam sobre ele. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. E eu coloco um parênteses: os desejos bons, que agradam, que estão de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e ele atenderá seus desejos do seu coração. Quer ter uma vida de sucesso, abençoada? Agrada o Senhor, faz com que haja sorrisos no rosto de Deus. Ah, eu gostaria de que Deus olhasse para mim conversando com os anjos, falasse a mesma coisa que falou sobre Jó para Satanás e os anjos que estavam com ele naquela reunião. Visse o meu servo Jó, viu como ele é bom, ele é reto, ele é justo. Eu espero que Deus, quando fale a meu respeito, os seus anjos, diga: já viu aquele pastor lá de Petrópolis? Ele é justo, ele é reto, ele agrada o meu nome, eu tenho prazer nele. O que, que Deus fala aos anjos a teu respeito? Isso é muito sério. Você precisa despertar a alegria no Senhor. E terceira, última coisa que a gente aprende da história de Saul, uma história que tinha tudo para dar certo e que em algum momento deu errado. Como eu disse, ele sabotou a vontade de Deus. Terceira coisa, a fidelidade é o elemento que viabiliza a concretização das promessas de Deus. Repita comigo: fidelidade. Ah, mas diga bem alto, diga fidelidade. Vocês estão com fome? Daqui a pouquinho a gente pode ir para uma pizzaria, todo mundo, ok? E como eu sou o pastor convidado, vocês pagam para mim. Uau, vamos repartir. E no outro dia eu convido vocês para ir numa churrascaria, né? Então diga comigo: a fidelidade é o elemento que viabiliza a concretização das promessas divinas. Olha o que a Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não há meio termo, não há mais ou menos. Se mais ou menos fiel, eu sou um Deus bondoso, um Deus coroa, um Deus gente fina, eu sou um vovô que faço a vontade de vocês, e eu amo tanto que não importa o que vocês fizerem, vocês vão para a glória. É isso que está escrito? Sim ou não? Deus é claro, ser fiel até a morte, até naqueles momentos mais difíceis, ser fiel. Sabe, você está andando na rua e parece aquela menina linda, e aí os teus olhos vão direto para aquela menina linda, chuta que é laço, querido. Mantenha ligado ao cordeiro, amém, glória a Deus. Durante anos eu fui professor universitário de filosofia, adoro filosofia. E todas as vezes que eu entrava em sala de aula, eu sempre usei meus dois anéis, vocês já perceberam, né? Essa aqui é um anel que simboliza que eu tenho aliança com aquela menina ali, olha. E esse outro anel simboliza que eu tenho uma aliança com aquele que me chamou, que é Jesus. E aqui no meio tem a pedra netista e do lado esquerdo, direito, tem duas letras do alfabeto grego, alfa e ômega. E todas as vezes que eu vou dar uma aula, eu dava aula numa universidade, eu me apresentava e falava logo: sou casado, tenho duas filhas e sou servo de Deus. Porque eu quero que todos os olhos estejam me vigiando para que eu não erre, que eu não peque. Todo mundo tem que saber quem eu sou. Eu sirvo a Deus. Que às vezes Deus usa até ímpio para corrigir crente. Você é crente, está no erro, e alguém que não é crente diz para você assim: você é crente ou não é crente? Aí você logo entra no eixo, né, no caminho. Caramba, eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. Cuidado com suas escolhas. Havia um cântico lá no tempo que o pastor Guto era criança, eu sou bem mais novo, né? O pessoal mais antigo vai lembrar desse cântico. Quem era da classe de criança, lá da Igreja Metodista, desde o início, tinha uma música que dizia assim: cuidado o olhinho, cuidado o pezinho aonde? Pessoal é antigo aqui. Pessoal tem antiguidade aqui. Até a antiguidade. Cuidado, olhinho que vê, cuidado, mãozinho que toca. O Salvador. Eu esqueci, o pessoal lembrou. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado! Olha para o teu irmão, diz mais uma vez. Não vou pedir para você fazer mais isso hoje. Na última vez, diga bem: cuidado! Mas diz de forma enfática: diz, cuidado! Você não pode perder de vista o céu. Olha, querido, eu quero chegar no céu mancando, sem um olho. Eu quero chegar no céu. Eu não quero perder o dia de abrir os olhos, ver o meu Senhor sorrindo, dar um abraço nele. Eu quero dar um abraço no Mestre e quero dizer: consegui! Consegui! Uou, dá glória a Deus, aplauda. Eu quero encontrar-me com Pedro e quero dizer para ele: Pedrão, valeu pelos seus ensinamentos. Eu quero encontrar o velho Wesley com todo carinho. Camarada tem uma vibe, tem uma unção incrível. Wesley é incrível. Poucas pessoas foram como esse camarada. Eu quero encontrar ele lá no céu, quero dizer para ele: olha, eu sou um dos seus pastores, viu? Cheguei, Wesley, mantive firme até o final. Levei algumas pedradas, caminhei errado algumas vezes, mas a fala de Deus me corrigiu. Saul teve enormes oportunidades. A velha criatura que parecia estar morta ressuscitou na vida dele. A Bíblia descreve que quando Deus o chamou, Deus o mudou, uma nova criatura. Então o que aconteceu? Ele deu vazão à velha criatura. E essas velhas tendências o levaram para longe de Deus. O pecado é como a correnteza na praia. Você entra num buraco na praia, numa vala, e de repente não percebe, você é levado para longe, e em algum momento você está muito longe da praia e não consegue voltar. Assim é o pecado, uma correnteza. Ele vai me levando, vai me distanciando, e em algum momento eu não consigo mais voltar e preciso fazer como Pedro. Por isso eu chamei de Pedrão, devido à intimidade que eu tenho com ele. Eu estava ouvindo um pregador e ele parecia ter uma intimidade incrível com os profetas, que eu não tenho. Ele falou sobre Samuel, chamou Samuel de Samuca. Falei: caramba! Quando ele falou sobre o profeta Jeremias, ele falou assim: Jerê! Falei: caramba, que intimidade! Pedro é Pedrão para ele. Mateus, quando ele falou de Mateus, ele tinha uma intimidade tão linda com Mateus. Ele chamou Mateus de Teuzinho. Caramba! Teuzinho! É muita intimidade, é muita intimidade. Davi, ele falou: Davizinho, meu amigo. Fui, caramba do céu, eu quero chegar no céu e abraçar todas essas pessoas. Mas se você der vazão à velha criatura, ela vai suscitar tendências e coisas ruins vão te levar para longe de Deus. Deus chamou várias vezes Saul. Deus chamou Saul à correção, mas Saul não conseguia mais distinguir a voz de Deus. O orgulho, soberba, me leva a confundir a voz de Deus. Quando você ouve uma voz que diz assim: desobedece, desobedece seus mentores, é Satanás. Corre disso. Corre. Não há bênção na desobediência. Não há bênção na falta de submissão aos seus mentores. Não há bênção quando você segue o seu coração. Preste bem atenção, querido. Você tem que estar debaixo da cruz. Isso é um princípio para você crescer. E não há meio termo. Você quer ser abençoado? Siga o Senhor. Faça como Paulo: esbofeteie o seu corpo, mas não deixe o caminho, não deixe o local onde Deus plantou, não deixe o propósito inicial do Senhor. Diga comigo: eu vou ficar firme até aquele dia. Deus chamou, Deus chamou Saul, Deus amava Saul, Deus não queria que Saul se perdesse, mas Saul insistiu no erro. E você já conhece o final dele. Querido, Deus está te chamando a uma vida mais santa, uma vida mais abençoada. A gente precisa conquistar essa cidade. Essa cidade tem 360 mil habitantes. Nós precisamos dobrar o número de células dessa igreja. A gente precisa conquistar milhares de pessoas nesse ano. Você não pode perder de vista o alvo de Deus. O alvo de Deus é grande para essa igreja. Deus não está brincando com essa igreja. Satanás tentou se levantar contra essa igreja, mas essa igreja pertence ao Senhor. Amém. Essa igreja é do Senhor. Essa igreja é do Senhor, querido. É Ele que edificou, Ele que colocou essa igreja. Ele é o nosso pastor, Ele é a nossa autoridade, e Ele colocou mentores para guardar esse rebanho. Siga as orientações daqueles que estão debaixo de autoridade, da retidão, de obediência. Saul, desobediente, preferiu dizer não para Deus. Fica de pé agora em nome de Jesus. Cadê os músicos? Abra comigo para encerrar. Deuteronômio 30. Deuteronômio 30, versículo 19. Abra a sua Bíblia, se puder projetar, seria ótimo. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. A infidelidade de Saul levou uma ruína. Eu espero que Deus tenha falado o seu coração. Ah, Deus tem projetos lindos para nós. Deus tem coisas maravilhosas ainda para fazer neste lugar, através da sua vida. E Deus lhe escolheu para ser alguém muito especial na vida dele. Ele vai derramar unção, ele vai batizar com o Espírito Santo quem não é batizado. Deus vai continuar fazendo coisas extraordinárias neste lugar. Você já encontrou Deuteronômio capítulo 30? Se você encontrou, diga glória a Deus. Olha o que diz aí. O céu... Preste bem atenção, hein? O céu e a terra tomam hoje por testemunha contra ti e de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e tua descendência. Estão lembrados dos ecos que eu falei? Tu e tua descendência. Versículo 20. Amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz. A voz dele é impossível de não ser conhecida. Por quê? Por quem tem comunhão com ele. Quem tem comunhão com ele sabe como é a voz dele. Nesse exato momento eu o sinto nesse altar. E eu não estou blefando. Eu sei como é o agir de Deus. E ele está andando entre nós. Se você tivesse olhos espirituais, vocês veriam os anjos que estão nesse lugar. Uau, aleluias. Uau, aleluias. Uau, glória, aleluias. Santo, santo, santo, santo. Deixa liberar a glória. Deixa liberar o unção, querido. Aleluias. Amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a ele, pois ele é a tua vida e é o prolongamento dos teus dias, para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar. Escolhe, pois, a vida. Oh, aleluias. Glória a Deus. Você escolhe quem? A vida ou a morte? A bênção ou a maldição? Levante a sua mão se você escolhe a vida. Levante a sua mão se você escolhe a bênção. E dê glória a Deus. E aplauda efusivamente Deus. Ele merece toda a nossa atenção. Aleluia. Oh, glórias sejam dadas ao seu nome.